Bom dia, gol no 649, 1.5, 2 a 7. Gol no 649, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus, 8 lá. Nível pouso no 0, no 649. Não, não, 649, seu solo foi 53, autorizado táxi na Alfa, chame 1 no 2, 1 no decimal 1 no solo para entrada no pátio. Alfa 211, Voo no 649, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 06. Alfa Juliet 06, 649. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, meu voo, confirme pátio que se encontra em intenção de pista? É, está escrito a bordo. Salvador, bom dia, Santa 3125, autorização Galeão, nível 3601, informação Galeão. Santa 3125, autorizado para Galeão, via UP 9857, após Moço, nível 360, saída da El Leda Irume, decola da 10 com primeira curva direita. Aciona 5146, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Temos 360 para o Galeão, AP9857, Moço, saída da El, Leda e Irume, 10 após curva direita, 5146, transpõe, 198, controle, 3125. Correto, então 3125, chame para pushback, acionamento, portão 8. Bom dia, Azul 5003, tá? Pronto, cópia? 3403. Sim, Azul 5003, aguarde de coordenação com o centro. Azul 5003, foi autorizado nível 340, tá pronto, cópia? Azul 5003, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Upazulu 10, após Taubaté, nível 340, saída da El Leda Motiva, decola da 10, primeira curva, primeira curva à direita, aciona 5147, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Negativa, 119, decimal, 80. Autorizado, Delta Azul 5003, chame para pushback acionamento, portão 1. Paulo 131-25, pushback acionamento 08. Tô 3125, autorizado para chegar em estacionamento, semi-taxi. Estarei 3125 para o táxi, está com 109 a bordo, 3 horas e 40, alterna a cabeça. Então, 3125, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte principal, café Índia e Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1019. 09, pátio, no ponto de espera 18.95, portanto, 3125. Alô, bom dia, o Santos 3125, Porto Fera da 10, pronto. 3125 autorizado, alinhar e manter pista 10. Ali mantém 10, Santos 3125. Santa 3125, autorizado a decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Decolagem 10, Santa 3125. Autorizado azul 5003, chame para táxi. Zulu 25, decola Zulu 4, controle 119, deixa 8. 3125, 19, 8, Salve, Salvador, bom dia. Alfa X-Ray Tango. Alfa X-Ray Tango, bom dia. Prossiga, Salvador. X-Ray Tango, parte 3. Pede autorização para ingressar do pátio 3 para o pátio 1. Confirme o portão de destino, Alfa X-Ray Charlie. Ponte número 1. Se Alfa X-Ray Charlie está autorizado nesse reboque, chame para ingresso no pátio principal. Iniciando o reboque para o pátio número 1. Pátio por 1. Alfa X-Ray Charlie confirmando reporte para ingresso no pátio principal. Ok, confirmando o início do reporte para o pátio 3 para o pátio 1, número 1. Alfa X-Ray Charlie, reporte para ingresso no pátio principal. Está autorizado a iniciar, mas aguarde autorização para ingresso no principal. Ok. Salvador, aqui é o Mike Yank Delta. Mike Yank Delta, prossiga. Bom dia a todos. O Mike Yank Delta solicita autorização de reboque daqui da posição remota 1 no 3 até Salvador, Mike Yankee Delta retornado. Prossiga, Mike Yankee Delta. É, o reboque é da posição 1-3 remota até a posição 8. Gente, Mike Yankee Delta, sou autorizado o reboque para a posição 08, reporte ao termo. Reportaria ao termo, obrigado. Papapá, Lima, Lima Fox, bom dia, confirmei o espaço que se encontra em tensão de pista. Gente, Lima, Lima Fox, Lima, Lima Fox, aguarde cópia. Salvador, bom dia. Bom 759, a informação é para São Paulo Guarulhos. Bom dia, Gol no 759, vai para a saída da El, número 2 para a cópia. Saída da El, não escuta, obrigado. Salvador, 003 para o táxi, número 7 a bordo, bom dia. Azul 5003, autorizado no táxi para o ponto de espera da pista 10, via taxi de Alfa. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1019. Gente, ponto de espera da 10, azul 03. Salvador, bom dia, Azul 5003 autorizado, ali é uma P10. Autorizado a decolar, pistola 0, vento 120 graus, 109. Autorizado a decolar, está 190. O centro, aguarde até retornarem com o 5 do Sonder. Gol 1759, copia? Gol 1759, copia? Gol 1759, copia? Gol 1759 na escuta do solo? Azul 5003, decola os 23, controle 119 em cima 8. Chamar o controle de saída. Azul 5003, bom dia. Mike e Excel. Azul Alpha X-Ray Charlie, autorizado ingresso no pátio principal para a posição 01. Ok, Alpha X-Ray Charlie, ingressando no pátio 1 até a ponte número 1. Salvador, o gol no 649, com autorização. Gol no 649, prepara a saída da Elba, da cópia. Da Elba aguardando cópia, movimentação. Gol 1759, na escuta. 759, prossiga. Tá pronto, cópia 1759. Tá pronto, prossiga. Gol 1759, autorizado para Guarulhos e a Upazulu 10 após Taubaté, nível 360, saída da El, Leda Módula. Decola da 10, primeira curva direita, aciona 5161, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Projeto Guarulhos 360, Upazulu 10, Taubaté, decolando da pista 10, curva direita na série da El, Leda Módula. O 5161, transponder 119.8, o controle de Salvador, gol 759. Correto, gol no 759, chame para feedback e acionamento, porta 9. Informação, obrigado. Voo no 649, copia. 649, pronto, copia. Voo no 649, autorizado para Serra Bravo, Papá Serra, via Ampers Lu 44, nível 360. Saída Sahel, Leda, Porto Seguro. Decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5165, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Autorizado 360 para Serra Bravo, Papá Serra, a saída Sahel, Leda, via Ampers Lu 44. Decola da 10, curva à direita, controle 198. 5-1-649, 449. Correto, 1-649, chame para tiver funcionamento. Camarada Nessa. Alô, Lima, Fox. Obrigado, Lima. Acabei de chegar, responde, está pronto, cópia? Lima, Fox, autorizado para Serra Bravo, Alfa X-Ray, via rota do plano. É, plano Yankee, inicialmente a nível 240, saída Arbor, após direto. Decola da 17, primeira curva à direita, aciona 5175, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Fox, confirme após Arbor, prossegue como roda do plano. Correto, Papá Lima, Lima Fox, confirme pessoas a bordo. 02, Papá Lima, Lima Fox, para acionamento táxi, semi-torre em 118.95. Salve Salvador, Alfa X-Ray Charlie. Alfa X-Ray Charlie, prossiga. Finalizando o reboque na ponte número 1. Ciente, Alfa X-Ray Charlie. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2704, autorizado para aeroporto de Recife, via Upazulu 17, nível 350, saída Pucajamo, Aracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, aciona 5163, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado, Aracaju. Correto, azul 2704, sem para tiver acionamento, portão 3. Confirme matrícula pistola. Tango, Eco Tango Índia, confirme o horário da notificação. Eco Tango Índia, confirme destino, ainda não aproximo da notificação, vamos verificar junto à sala F. Lima, Lima, Fox, autorizado o táxi, chame para ingresso na 17. Lima Lima Fox, autorizado o ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Gol no 649, autorizado, se tiver adicionamento, chame táxi. Ele chama táxi, 649. Sabatango, Eco Tango Índia, confirme em parte que se encontra. Cliente, Eco Tango Índia, tá pronto, cópia. Sabatango, Eco Tango Índia, autorizado para terra, November Victor Romeo, em rota direta, decola da pista 17, primeira curva direita. Segue corredor axé, restrito a 1.000 pés. Aciona 0130, frequência do controle 119.8. Correto, Hector Índia, confirme pessoas a bordo. 04, Hector Índia, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Salvador, bom dia, gol 759, feedback acionamento, do 29. Bom dia, gol no 759, autorizado, feedback acionamento, táxi. Puxa acionamento, vou chamar para o táxi, gol 759. Lima Fox autorizado a decolar, vista 17, vento 120 graus, 10. Hector Wind autorizado, táxi, chama para ingresso, pista 17. Romeu Golf, informação em curso, Eco, porque parte que se encontra aí, que está em pista. Gente, Romeu Golf, 1 minuto cópia. Momento, posição 2704. 2704, aguarde para o feedback, já tem aeronave aí. Tá, Gol, finalizou o feedback, vai iniciar ataques para... Pode esperar. Então aguardo o dispatch 2704. Após a passagem está autorizada? Aguardo a direção do 2704. Temos duas aeronaves na reserva de Chivec. Na reserva de Chivec. Positivo, então aguardo. Obrigado. Aos 38, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, controle Lima, Lima Fox, graças. Reco pelo índio autorizado, ingresso é porte alinhado e pronto, pistilo 0. Solo 7. Lá no ponto 0, 18, 19, baixo gol 7:50, 148 a bordo, 148 a bordo, 4:21 de autonomia alternativa com 5. Gol no 759, autorizado o táxi para o Ponte Espera, pistão no 0, via parte principal, P3, Índia e Alfa no Ponte Espera, chame torre em 118, 10:05, ajuste 1009. Ok, 1019, alívio táxi, Índia e Alfa, Ponte Espera 10, 18, 40, 18. Confirme, 18,95. Afirmo, 1,8,95. 1,95, obrigado, 1,795. Salvador, bom dia, o 1,649, Palimar, ponto 0, 0, 0. 1,649, autorizado, linha de decolar, pistão 0, vento 1,2, 0 graus, 1,09. Linha de decolar, 1,649. Romeu Golf, autorizado para Terra 9B, Índia em uniforme, plano Yankee, via rota, plano de voo. Nível inicial 140, decolada 17, com primeira curva direita, perfeito saída árvore. Após árvore, segue direto, cordão, segue como rota do plano. Aciona 5135, frequência do controle Salvador, 119.8. Correto, o meu golfe apenas confirmando o plano Yankee. Correto, confirme pessoas a bordo? Gente, para acionamento táxi, chame torre em 118.95. Salvador, bom dia, gol 759, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 759, mantém a posição. Vai manter a posição, 759. Salvador, bom dia, gol 755, gol no 755, autorizado o pouso, pistão a 0, vento 120 graus, 109. Autorizado o pouso, 755. Eco teu índio, decolou os 41, controle 119, decimal 8. O 1649, decolou os 41, controle 119, decimal 8. azul 2704, 97 a bordo, 3 horas e 20, soltando a matriz. Azul 2704, autorizado o táxi para o ponto de saída da pista 10, primeira direita, vamos lá, torre em 18095, ajuste 1019. 1019, táxi ponto de saída no 0, virando a direita agora, torre em 1895, obrigado, bom dia, azul 2704. Lima, sei na pista 0759. Só número 10. Para conhecimento, recebo informação, é por. Copia, são 3230. Então 3230, autorizado para Recife via Rampes Luno 7, nível 330. Saída Pucajama, Aracaju, decolada 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5407, frequência do controle Salvador 119 8. Então, 330 está aprovado, Rampes Luno 7, decolando da pista 10, curvando à esquerda no perfil Pucajama, Aru. 5407, transfundo o controle metropolitano 19.8, Dan 3230. Correto, Dan 3230, chame para pushback e treinamento. Tá mais, 3230. Bom dia, voo no 755. Bom dia, voo no 755, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi 6 Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, pátio principal, portão 2, contato. Voo no 759, autorizado a decolar, pista 10, vento no 20 graus, 109. Decolagem pista 10, voo 759. Azul 2704, autorizado a linha manter pista no 0. Ali mantém 1-0, azul 2704. Azul, correção, Gol 1759, decola aos 4,6, chama o controle, 119, decimal 8. 198, Gol 7,9. Autorizado a decolar pista 10, vento 1, 30 graus, 109. Vou decolar pista 10, 1, 30 graus.